Esse foi um desafio muito importante para nós, para a nossa equipa e para a nossa casa. Também para o nosso concelho, porque é bom a gente, no meio de tanta gente, estar ali a receber um símbolo honroso para o nosso trabalho é uma mais-valia, não é? E é sempre bom, é um reconhecimento importante que nos faz ir para a frente e faz-nos ir à procura de melhor. Cristina, há quantos anos é que tem o restaurante? Já tenho o restaurante há 18 anos. Assim, todos somos importantes, cada um trabalha da sua forma, da sua maneira. Não estamos aqui para atropelar ninguém, mas eu prezo sempre pela simpatia, pelo bem servir, pelo aconchego do estômago de todos. Pronto, acho que as pessoas apanham-se pela boca e acho que é aquela forma mais acolhedora que a gente pode dar, é como que estejam em casa.